notícia, informação e opinião sobre tudo aquilo que você mais gosta. Está no ar, Pode Pizza. Bom momento, ouvinte. Estamos de volta com esse podcast horroroso que... mas que vocês, por algum motivo, gostam de escutar mesmo assim, ou não gostam, sei lá o que estão fazendo aqui. Mas vamos apresentar o tema de hoje. O tema dessa vez vai ser futuros distópicos. E os convidados são... Aqui é o Marcelo de Souza, e seria Star Wars um passado distópico? Pronto. Saudações, eu sou a Camara e eu sou muito legal. E aí, pessoal, eu sou o Hugo e o futuro... o futuro vai ser só destruição e tristeza. Então, aproveite o podcast quando vocês podem. Meu nome é Guilherme. O futuro a Deus pertence e Deus está morto. Então, o futuro também está. Para começar, vamos passar meio que um conceito de distopia, né? Que, tipo, distopia para mim é tipo... para mim não, tipo, normalmente no cinema e tal... ou livro, literatura, outras artes, não sei. São ficções científicas, mais futurísticas, assim. Tem um cenário e uma ideia que se relaciona um pouco com o contexto de sua criação, normalmente. Sempre se encontra dentro da ficção um pouco um tracinho de realidade. E, normalmente, nesses contextos de distopia, tem um poder central, assim, meio autoritário, e isso... e a história gira em torno disso. E pra vocês, o que vocês acham que é assim, o conceito mesmo de distopia? Localização anômala de um órgão. Lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Anti-utopia. Vai lá o Wikipedia. Pra mim, distopia é o próprio conceito do futuro, porque não há esperança. Pra você, todo futuro é uma distopia. Exatamente, toda projeção de futuro que eu consigo criar pra mim é distópica. Eu não consigo imaginar um futuro bom. O que você chama de um futuro bom? Eu realmente, sei lá, eu não sei se é uma aversão à mudança, mas toda possibilidade de futuro pra mim parece distópica, terrível. É, todo mundo tem um pouco de medo do futuro, né? Uhum. De que o futuro vire uma distopia, né? Eu acho que não precisa nem virar essa distopia de ou um órgão controlador, um Estado, um método do fascismo. Não sei, eu só odeio muitas ideias normais de calando e comunicações super rápidas, comunicações, sabe, sinais. Artes de uma pessoa comunicando com a de outra, automático, sei lá. Eu acho que a gente perdeu muito do que... é, exatamente. Ou isso, ou a gente perder, tipo... por exemplo, antigamente o humano tinha que gastar 90% do seu tempo pensando em sobreviver. Quanto menos a gente precisa trabalhar... mais niilista a gente é, mais terríveis as coisas parecem. O ócio é terrível. É, verdade. É igual o Schopenhauer falava, né? Tipo, o cotidiano, a monotonia do cotidiano, o trabalho em si, é o que te faz esquecer dos problemas fundamentais da filosofia, o que, que a gente é, por que a gente tá aqui, por que é tudo tão tedioso. E eu acho que se a gente começar a ter muito tempo livre como ser humano e não gastar com tempo como espécie sobrevivendo, acaba que a gente só tende a aprofundar mais essa depressão, todos esses problemas que os tempos modernos têm. A gente antigamente não existia, antigamente, sei lá... até 1900 a gente não tinha tanto índice de depressão, tanto problema psicológico. Isso é tudo doença moderna, porque a gente está cada vez mais parado. A gente não tinha também internet, né? Tá dando vontade de correr, mano. Não, mas aí, tipo, você falando disso, me lembra de uma coisa que não é tão distópica, mas me lembrou de Star Trek, porque eu não gosto de Star Trek, né? Mas aí, porque é um futuro que você tá tão... Tá tudo tão evoluído, tipo, a máquina começa a funcionar tão bem e servir tão bem o ser humano que ele começa a ter mais tempo pra pensar e volta, tipo, a Ágora, você volta lá na Grécia Antiga, sabe? Tem um tanto de gente conversando sobre um tanto de coisa aleatória e disso vai surgir na história. Sabe? Eu entendi o modo de dizer. Porque, tipo, a história é um ciclo, né? A gente começa a dar voltas. Pra filosofar, você precisa de tempo livre, é isso que você tá falando. Uhum. Em Star Trek, você tem tempo livre pra caramba, né? É. Mas eu realmente acho que, tipo, quanto mais ósseo, mais pior é. No fundo, quando a pessoa para, ela fica pior mentalmente. Tipo, o que a gente faz liberar, por exemplo... hormônios que dão prazer são atividades físicas, tipo, e entre outras coisas, mas enfim, atividades é exatamente, aí já vira aquela escravidão pelo prazer, sabe, tipo, uhum. A gente arrumar um ponto que a gente consegue virar máquina de sentir prazer e parar. Tem rato que, se colocar experimentalmente ele tomando um tipo de substância que dá prazer pra ele, ele toma até ele morrer. A máxima de Bukowski, find what you love and let it kill you, acho que você ama e deixa aquilo te matar. Daqui a pouco a gente tá assim, cara. Mas esse é o seu principal medo em relação ao futuro, então. É, exatamente. Eu não sei até que ponto é válido o prazer como escravidão. Eu realmente penso muito nisso, de tipo... Por exemplo, um governo que escraviza pelo prazer, você tá com felicidade. Eu acho que é meio a teoria do adorável mundo novo, admirável mundo novo. É tipo, te escravizar por coisas boas. É tipo uma Matrix perfeita. Sim. Isso seria ruim. Mas, e é o que... você sente o prazer 90%, 100% do tempo... Mas mesmo assim, você vive a mentira. Será que é melhor viver a verdade? Tipo, então, aí tem aquela questão, né? Do que seria a verdade. Porque... Não. Sabe, o que você vive é a interpretação que seu cérebro tá dando pros estímulos, os que estão chegando aos seus olhos e tal. Não, sim. Mas é tipo... Partindo do preceito que isso daqui é a verdade. Se algum equipador conseguir tirar a gente disso... ou alguma substância, para um ponto que a gente sinta prazer para sempre, tipo, até onde a gente usaria? Então, isso a gente entra num ponto que provavelmente vai estar muito em alta daqui a algum tempo, que é os óculos de realidade virtual, né? Uhum. Ainda é muito rudimentar, mas... Nossa, que medo. Já tá aí, cara. Que medo, né? Eu realmente tenho muito medo disso. E começa com a realidade aumentada e depois o tempo vem... O próprio Pokémon GO. Pokémon GO ainda é realidade aumentada, né? Um pouco diferente. Você acredita detalhes do virtuais naquilo. No mundo real. É. Quando a tecnologia chegar num ponto que a gente... Quando a tecnologia chegar num ponto que a gente não conseguir diferenciar o que é real do que é tecnologia, rapaz... Porque aí eu lembro daquela época do... Quando a internet começou a fazer sucesso. Simple Life, não, é Second Life, lembra? No Second Life. Uh-huh. É, cara, se aquilo eles acharam que ia acabar com o mundo, imagina agora com a realidade. Aquilo era um marketing perfeito pra ninguém usar, né, velho? Você via aquilo em todo lugar, mas as pessoas preferiam o Rabu. Mas a internet como um todo já é um pouquinho desse de forma grosseira, uma realidade virtual, né? Porque é outra coisa. É uma realidade aumentada, eu acho, cara. Porque você continua mantendo, sabe? É como se formasse dois estratos, sabe? O que eu mais tenho medo mesmo é, tipo, a minha falta de argumentos pra dizer... Sabe, eu fico, caralho, não vive nesse óculos de realidade virtual, porque isso não é real, isso é vazio. mas não tem argumento pra isso, porque é tudo hormônio do mesmo jeito. Exato. É a mesma coisa. A sua vida é vazia, tá, também. Nossa. Nossa, obrigado. Não se mate, por favor. Vou viajar pra Miami ouvindo Nietzsche depois, lendo Nietzsche depois. Ouvindo Nietzsche. Mas, Bertão, se a gente já estabelece essa relação com a internet sem nenhum dispositivo de realidade virtual aumentada, imagina como. Se as pessoas já adoram ficar jogando jogos online o dia inteiro. Imagina ser dentro do mapa do Dotinho. O pior é que já existe VR pro Dota. E já tem VR. Sim, você vê o Dota como se fosse um passarinho. Você pode navegar em qualquer lugar, assim, no meio do campo. Nossa, cara, é muito loucura. Mas é um modo espectador. É, como espectador, por enquanto. A única coisa que ainda não impediu dar muito problema com a realidade virtual é a definição, a qualidade do vídeo. Porque é tudo tipo 360p. Cara, aquele... eu tenho a impressão que vai me dar uma dor de cabeça, aquele desenho. Tinha um desenho que eu gostava muito, chamava Chaotic. Que o cara. É um anime, era, não? Ele. É, não, é um desenho podrão. Eu gostava muito da ideia de você virar outro ser em outra realidade. Caralho, aquilo. Ah, surgiu o Dota, né? Aham. Ali surgiu o Dota. Ali surgiu o Dota. Mas eu gostava. Eu não lembro porque disso aí, não, mesmo, mas me lembrou de Sal agora. Ah, Sal é mais, né? É. Otaku 2012, Otaku 2014. Sal é ruim, velho. Otaku Pop. No Black Mirror também tem um episódio, o clássico episódio da memória, que você consegue ter um aparelho que grava tipo, a sua memória em 100%. Aí você consegue ter acesso a qualquer parte de coisa que você viu quando você quisesse. Aí, tipo... O cara falava que tinha vez que ele... Tinha vez, não, mostrava cena dele transando com uma mulher, lembrando de como era antigamente, quando na verdade estavam os dois parados igual uns bosta, sabe? Os dois vindo uma realidade que já passou, que era só a memória. Aquilo me afligiu muito. Eles são os dois mas eu te digo, na vida real... Se o que acontecer no cérebro for a mesma coisa, qual é a diferença? É, exatamente isso. É que é feio, cara. É deletrício. É que é feio, exatamente. É falso. É esse argumento que eu tenho, que eu não consigo superar nada além disso. É falso, mas é isso. Porque essa realidade daqui também pode ser falsa do mesmo jeito, que é só uma projeção do cérebro. Tem um canal que chama Vsauce. Você deve conhecer, Marcelo. Isso não. Tem uma parte que ele tem tipo uma série de experimentos que você pode fazer com você mesmo, ilusões de ótica, ilusões táteis, que provam que a nossa percepção do que é real também é completamente distorcida pelo cérebro. Uma delas é você inverter a posição do seu dedo indicador com o dedo do meio e passar ele em alguma quina. O seu cérebro ainda acredita que os dedos estão na posição certa e que você está passando em duas quinas paralelas e que não é só uma. Depois você tenta fazer isso, ou faz um notebook aí, você inverter a posição dos dedos e passar numa quina, fica parecendo que você está passando em duas listras paralelas. Cara. Mas na verdade é uma... É doideira. E funciona. Pode. Mas é isso mesmo, o que a gente percebe não é a realidade. É. E isso começa a me levar para um ponto de vista muito egocêntrico, tipo, eu não sei nem se isso daqui é real, porque eu deveria... Eu tô conversando com o celular agora. Você se garante que você existe, né? Porque você... É, exatamente. Exatamente. Tipo, a única coisa que eu tenho certeza que existe é que sou eu. Porque eu deveria me importar com qualquer... é outro rei. Eu gosto, é tipo, é um dos meus filósofos preferidos, mas tipo, o foda é que depois da, do Penso Logo Existe, ele começou a só usar uns raciocínios derivativos que ficaram bem inválidos. Porque o plano central dele, como o Geraldo gostava de falar, o plano central dele era refutar o ceticismo completamente. Mas acabou que na prática mesmo a única parte forte da teoria dele foi o Cogito Ergo Sum. Welcome to the Kojima Acitron E-Brain Recalibration Module. This module is meant to help new users of E-Brains get acquainted with their new and improved digital life. Your E-Brain contains many fragile parts that must be cared for on a regular basis, and you should use extreme caution when attempting any self-repairs on your E-Brain or E-Brain components. É, você já parou pra pensar que um de nós pode estar em coma e tudo que vocês conhecem como realidade, na verdade, é só o que seu cérebro pensa? Isso é muito louco, sabe? Exatamente. Não, é, se você parar um segundo pra pensar nisso, você... É tipo, pode ser em Descartes era o gênio maligno na sua cabeça, ou pode ser um coma Matrix, ou pode ser, enfim... Falando em Matrix, então. A única coisa que eu tenho certeza que existe é você. O resto, se tudo que existe é projeção da sua cabeça, você vive em parte dela. Mas o seu ser real é genial. Porque é tipo, por exemplo, eu não sei como um carro funciona completamente, mas eu posso aprender. Só que se essa é uma realidade virtual criada pelo meu cérebro, o meu cérebro em si já sabe, ou já planejou, sabe? Você pode ser um ser muito genial preso dentro de si mesmo. Nossa, aí é pesado, hein? Não, é pesou. Uhum. Como é que é? Relembrar é viver? Não sei se era muito esse raciocínio do filósofo na época, mas... O relembrar é viver encaixa aí também. Hoje a gente pode ser tudo uns vetorzinhos de um jogo feito por seres superiores. Não, mas eu acho que aí a gente tá. A gente é tipo o Big Brother deles, né? Eles pegam e assistem e jogam. Tipo The Sims. First of all, we will test your ability to distinguish stereo auditory signals. First left, and then right. This module will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Então vamos voltar para análise de algumas obras clássicas assim. Vamos falar um pouquinho da realidade, do contexto, do futuro no geral de algumas obras assim. Vou começar por Matrix, então, que é o mais clássico. Todo mundo já viu na aula de filosofia, pelo menos. Uma grande polêmica envolvendo esse filme é a questão se é Matrix ou Matrix. Matrix é brasileiro, Matrix. Tá, alguém aí explica o plot de Matrix? O plot de Matrix, basicamente, nós somos seres sendo usados de geradores biológicos de energia. Eu não lembro, eu realmente não lembro por quem. Por alienígenas. Por Matrix, não lembro. Sim. No passado, humanos e máquinas... Não, as máquinas começaram a ficar muito inteligentes, os humanos ficaram com medo e iniciaram uma guerra, só que as máquinas ganharam. Só que nessa guerra os humanos conseguiram tampar o sol, assim, tampar a atmosfera. Aí não tinha luz para carregar as máquinas. Aí elas escravizaram os humanos e usaram eles como energia para... Nossa, realmente. Eu não sei o motivo pelo qual eles mantinham eles dentro da Matrix. Acho que o pensamento deles que gerava eletricidade, alguma coisa assim. Deve ser para não gerar revolta, não? Tipo... Mas eles... Não, eles estavam dormindo. O que enfim. O que me, me incomoda um pouco na Matrix é que a Matrix é linkada, é uma Matrix só. Todos estão vivendo na mesma. Sua própria. Ah, não. Não, não. É uma Matrix só. Linkada. É uma Matrix só. E seria muito mais fácil cada um viver na sua. E tipo, e você não sabe. Nossa, mas aí é isso, né? Ia ser muito mais difícil pra fazer. Vamos pensar em termos mas... nossos. Você ia ter que renderizar um cenário pra cada pessoa. Você é mais fácil uma mundo. Realidade paralela e joga todo mundo lá. Você faz só um layout e joga todo mundo lá. Então, vocês acham que isso é de alguma forma realmente possível? Cara, se você fazer um VR com Pokémon, tipo, de graça, que hoje em dia a galera vai falar. É isso, velho. É aquilo que eu falei, a única coisa que tá afastando disso ainda é que a definição dos vídeos ainda não são muito boas. Muito louco, né? Eu já vi em um simulador com VR agora que estão chegando a qualidades impressionantes. Que, tipo, é claro que a pessoa ainda tem uma mínima noção de que ela ainda está com óculos, mas... Que é tipo, tem um simulador de tiro que as pessoas ficaram, tipo, atiraram num ragdoll aleatório, né? Tipo, e ficaram sentindo muito remorso, porque atiraram em alguma coisa. Pra, tipo... É, não, você já tem as sensações, por exemplo, as clássicas quests de Skyrim, você tem que escolher entre o cachorro, um item... Ou você matar uma pessoa ou pegar uma adaga foda de Molag Bal. Você já sente que é morto. Então não. Você colocar o cara num VR de, sei lá, altura e depois tirar, o cara fica com vertigem e tal. Você já tá tendo uma coisa sensorial. Aquela parada que tem no shopping lá, daquele cinema. É isso mesmo. Cinema 7D, é, né? 7D. Eles jogam um jatinho de água assim, parecia que tá molhando. Rapaz. Vento seu. Não. Aquilo ali é só pra você pagar R$50 no ingresso. Não. É nada, que é 5 quanto só? É. Quando você entra no cinema 7D, você vê um físico lá explicando a teoria das cordas, assim. Descobriram mais. Nossa, malucou cara, atrás de você espirrando água na frente. É isso mesmo. E o pior é que eu sempre tive muito problema por usar óculos com óculos em 3D. Nunca me passou uma sensação muito convincente. Aí. Eu mas então, fui no cinema com 3D, mas aquilo lá já foi um bocadinho. Se colocassem vocês na Matrix, vocês reclamariam? Eu tentaria, pois. Depende da minha vida na Matrix. A vida que você tá agora, se chegasse o Morpheus pra você e falasse que você tá na Matrix, você podia continuar aqui ou sair? Ô, velho, eu acho que mais difícil pra mim... Aquela vida que eles teram, quando saíram, não sairia, não. Não, tipo, eu sairia. Mas o mais difícil seria, tipo, relação familiar, fraga, tipo, amizade, você... É, quem sou eu, filho? Eu ficaria mesmo. Sabe, tipo, alguém virar pra você e falar, seu pai e sua mãe não são nem reais, cara. A não ser que se fosse pra me virar, tipo, Neo, assim, né, porque... The Chosen One. Eu ia voar, filho, e lutar pra caramba, fazer uns trem dois, assim. Ô, Camari... Eu? O que você faria se o Morpheus chegasse agora com as duas balas? Eu provavelmente ficaria na Matrix por comodidade. Porque, tipo assim, eu tô relativamente satisfeito, né? Então, eu não vou... Tipo assim, eu não tendo total noção do que tem lá fora, eu não arriscaria, tá ligado? Eu ia preferir ficar na Matrix. É tipo aquele argumento de ateuzinho, né? Tipo, você abrir mão de uma vida que você tem certeza por outra que você nem sabe. Isso existe. No caso aqui, é você abrir mão de uma vida boa e falsa por uma real que você nem sabe se compensa. Sim, mas a gente... E se você... Ilusão o tempo todo, né? Tudo, assim. Mas se você pudesse... Se você pudesse montar o seu o seu mundo perfeito, renderizado do jeito que você quisesse, e entrar nele. Entrar em outra Matrix? É, e aos poucos, ir esquecendo do anterior. Tipo Leonardo DiCaprio, assim? É, não. Uma coisa meio Inception. Porque eu não sei nem definir o que é eu. Sei lá, tipo... O que sabe, é? você vai mudando. Você vai mudando o seu gosto. O que você prefere a partir da exposição, Fraga. Tipo, é o que o pessoal fala que tinha que tirar a matéria de... História, se você já falasse que queria ir para exatas na oitava C. Eu acho que não, porque eu nem sabia soletrar exatas na oitava C. É, enfim, mas é que tipo. Você não teve exposição a tudo para você saber o que é você, o que você gosta. Já é talvez difícil seja isso que o Mod. No terceiro ano, né? Então a gente fica perdido. Mas, por exemplo, Guilherme, qual que é o seu jogo preferido? Eu acho que Dota, porque eu tenho 2000 horas, mas... Tá, agora imagina viver no mundo de Dota. Pra sempre. Viver no mundo de Dota? É, como, você sei lá. Imagina. Claro que não, ele reinicia o tempo todo, pô. Tá, enfim, um personagem que você gosta, que você ia viver como ele. Não, finge que tá na lore, mano. Eu tô aonde? Vivendo aquela lore de cada herói, assim, tal, de algum... Eu não conheço o suficiente de lore pra... E as lores dos Dota 2 não são tão completas. Todo mundo é fudido, são todo mundo um monte de arrombado. Não, vou pensar uma coisa mais fácil, então. Você vivia na realidade dos gatões, você tinha o General Lee. Você sairia de lá se soubesse aquilo... Caralho, filho. Se aquilo não é o real. Eu vou rodar, mano. Caralho, mas esse aí ia ter counter, bandeira confederada pintada em cima dos carros, dó de carro, caralho, esse é louco. Porque... Não, mas eu acho que eu tenho certeza, assim. Se você ficar deitado de boa, assim, sendo alimentado por canos e tal, sondas, sem ter que se mover e passando o seu dia inteiro no universo do Dota, o que, que você ia achar disso? Ah, velho, que bad vibe, velho. Caralho, depois de 3 partidas eu já tô enjoado, velho. Tipo, não, mas você não ia só lutar, você ia viver ali, sabe? Você ia ter sua casa. Pô, velho. Dota é um exemplo muito ruim, cara. É, sei lá. Universo se Skyrim ia ser melhor. Skyrim ia ser melhor. Universo Skyrim, ok, vai. Universo Skyrim. Se fosse Dragon Ball. O pior é que, tipo... Tem uma parte de mim que é muito uma aventura desse tipo, sabe? Aventura bem Sessão da Tarde mesmo. Tem uma parte minha que quer muito isso, mas... Eu ainda acho que eu ia ficar na realidade. Ou viver no mundo de, sei lá, Pokémon... Não, quando eu era criança, a coisa que eu mais queria era Pokémon. Ser o melhor de todos. Ser o melhor de todos. Mas a Matrix, ela foi criada por máquinas, né, que se revoltaram. É, falando em máquinas que revoltaram, tem outros exemplos clássicos também, tipo Exterminador do Futuro, né? Ok. Vamos falar um pouquinho do Exterminador do Futuro, então. Todo mundo viu? Não que... É, eu vi, não sei quantos, mas vi. O Hugo, você viu? Eu nem sei quais eu vi. Ah, mas eu tenho uma ideia de como é que é a história. É, então, os humanos criam um sistema, como se fosse um sistema operacional, uma inteligência artificial chamada Skynet, e coloca ela para gerenciar coisas militares. Só que elas tomam consciência, acham que os humanos são um perigo à manutenção das máquinas e ativam as bombas atômicas do mundo inteiro. Aí é o chamado dia do julgamento final. E os humanos que sobrevivem criam uma resistência contra as máquinas. E as máquinas, para conseguir enfrentar os humanos, criam robôs de luta, os exterminadores. Mas não faz a galera do mal no filme? É, no primeiro filme No primeiro filme ele era do mal. Ele era o vilão. Ele foi enviado pra matar Sarah Connor, que é a mãe, futura mãe do garoto que ia se tornar o líder da resistência. Só aí ele. E os humanos mandam um humano pra proteger ela. Só que aí no segundo filme, o John Connor, lá do futuro, ele pega esse exterminador e reprograma ele e manda de volta, dessa vez pra proteger ele, criança. Tem viagens no tempo também. Tem. Good news, user. It appears that you are recognizing left ear sounds. Cara, Exterminador do Futuro, eu acho que eu assisti esse que você comentou. Só esses dois você comentou mesmo. É só os que valem mesmo. É. Tem outros, acho. Tem quantos, cara? Não, ó, tem. Ó, Exterminador do Futuro. Tem o 1, o 2 e o 3 seguem uma linha cronológica. Uhum. Aí o 4 mostra. Se passa só no futuro. E o 5 é um reboot. Um remake, reboot. Reboot misturado com remake. Falando em reboot, remake, tem clássico Mad Max. Os clássicos Mad Max, na verdade. Ah, esse é um futuro que eu, não chamo de distópico, eu chamo de utópico, porque ia ser muito louco. Ferrugem mesmo. Ferrugem a zóia. Cara, imagina você viver o dia inteiro correndo em bugs pela areia, carros desmontados. Mas então, o que gerou o futuro do Mad Max? É explicado? É, não sei. É explicado mesmo? O novo é bem raso, assim, né? Da solta assim, que acabou a água e corrida. Corrida. Não, pelo que eu lembro, o Max lá, ele é tipo policial rodoviário. Não, ele falou nos primeiros ainda. Ele é tipo. Ele é um policial. Policial rodoviário, aí tipo. A Austrália inteira tá toda cheia de gangues de motociclista, é um negócio meio anarquista, assim. E. Não sei, cara, é muito louco. E vão correr. É, vão correr, procurar petróleo pra continuar correndo e vivendo. O Mad Max, parece que o Mad Max, o reboot, não foi reboot, né? Foi um... O que que foi? É um remake barra continuação, sabe? É, porque esse Mad Max novo, ele já começa, parece que num ponto mais avançado em relação ao do filme. Porque você já não tem quase resquício nenhum da sociedade antiga. Ah, você vê até isso nas roupas. O Mad Max original... Você vê, você ainda percebe que, igual você falou, sabe, o Mel Gibson começa o filme vestido, todo a roupa de couro. Como se estivesse começando. Sim. É o ator que o carro faz o... Tem o negócio da polícia ainda. O futuro tá estourando. Depois virou Interceptor doidão que... E é simplesmente várias horas dele correndo loucamente com o carrão tunado. Isso é muito bom, cara. Eu não tô reclamando, não. Tô falando, Mad Max é utopia, cara, não é distopia. Mas essa questão de faltar água, vocês acham que isso seria um motivo pra um... Cara, não é tão Não, só um comentário. Isso é muito distópico? Não, pra mim... É mais distópico, não é tão distópico na verdade, porque é justamente ao contrário. Ao invés de ter, tipo, do jeito que todos os outros filmes têm, algo controlando tudo, sabe? Uhum. O Mad Max não tem nada que controla nada e é um caos total. Alô? É o oposto, sabe, da distopia. Eu não sei explicar direito. É, porque a distopia sempre associa com o poder central, né? Não, então, voltando a esse negócio de Mad Max ser um caos, assim, é um caos que, pra mim, lembra um pouco o Planeta dos Macacos. Porque fica, sabe, ele não é tão polarizado igual os outros filmes de distopia, sabe? Aham, uhum, que é quem tá dominando e a resistência, né? Sim. No Planeta dos Macacos já começa a ficar mais igual. Tanto nos mais antigos quanto no mais novo é mais fácil de você ver isso. Os mais antigos mesmo. Nossa, achei que você ia falar o do Tim Burton, cara. Meu Deus. Não, tô de boa. Fica só assim mesmo. Nossa, a gente tem que sentar e assistir esse filme. É, outro filme que dá pra ver bem, esse sim já é uma distopia mais forte, assim, que já tem essa ideia de poder central, é Laranja Mecânica. Peraí, eu queria falar de mais Planeta dos Macacos. Não, fica à vontade. Porque o Planeta dos Macacos, ele explora a questão de briga de classe também, não é? Eu não sei explicar Planeta dos Macacos, porque eu vi... Tem os clássicos eu vi já tem um bom tempo, e os mais recentes eu assisti, mas eu fiquei tão preocupado com... com um roteiro meio esquisito que eu não lembro de... Na verdade, agora eu nem lembro mais como é que é a história. Dos novos? É. Não, nos novos... ainda não explorou muito essa questão de classe. Os nossos, por enquanto, é mais ficção científica do que distopia, que foi o primeiro filme, foi a criação do vírus lá que deixa os macacos mais inteligentes. Uhum. E no final do filme Alzheimer, né? Isso, começa com uma pesquisa para Alzheimer, e no final, e os macacos acabam se rebelando, um grupo, né, de macacos liderados pelo César, que era o que estava, o macaco onde foi feito o experimento. E no fim do filme mostra que o pesquisador que estava trabalhando com isso morreu pelo motivo do vírus que eles estavam trabalhando. Aí o segundo filme já tem um time jump, mostra que grande parte da humanidade já foi dizimada por esse vírus. Uhum. E os macacos construíram sua própria sociedade, só que isolada ainda dos humanos. Eles ainda estão meio assim, cada um no seu canto. Aí acontecem alguns eventos e eles acabam entrando em conflito. Os originais, eles já começam com a sociedade dos humanos já desapareceu, e existe a dos macacos. Só que a dos macacos, ela é também dividida. Você tem os macacos que são escravos, você tem os macacos que são líderes. Ou seja, mesmo sendo uma coisa diferente, acabou ficando igual. É, aí vem aquela história que... É o começo da história que já foi contada, sabe? Isso me bugou um pouco quando assisti, na verdade. Mas agora eu tô com uma dúvida muito grande. Será que eles vão colocar esse lance de viagem no tempo? Eu acho que... Eu acho que se colocasse seria legal. Tem um easter egg no final do primeiro filme, do novo, que mostra notícia, assim, passando na televisão, de uma equipe de astronautas que saiu numa viagem de exploração. Que poderiam ser os astronautas que vão viajar numa velocidade muito grande, aí tem que fazer relatividade, e vão voltar pra Terra achando que estão em outro planeta, só que na verdade é a Terra do futuro, que já foi dominada pelos macacos. Que aí é onde começa o primeiro filme. O original. Que doido. Mas vocês acreditam que pode ter alguma dominação de outra espécie? Não, né? Não sei que sai de baixo da terra que a gente nunca viu, não. É talvez de algum tipo de vida que a gente não conheça ainda, sabe? Eu não sei, eu não acho que vida é só o que a gente acha que é vida, sabe? Tudo vida à base de carbono e tal. Pode ter alguma coisa a mais que a gente não sabe, sabe? Que talvez já exista aqui que possa, tipo, acabar com a gente e a vida seja algo totalmente diferente disso tudo. Uns bichos escondidos e pagando de burrão, né? Tipo, não. É tudo uma questão de classificação, né? Uhum. É, vamos falar um pouquinho de Laranja Mecânica, que é mais tem a ideia mais de poder autoritário e mistura um pouco com a revolta, assim, meio que o anarquismozinho do Mad Max. Comentem aí o que vocês acham do filme, como é que vocês analisam esse futuro, assim. Se eu falar que eu nunca vi, você vai me quicar? Não, cara. Ok. Mas eu recomendo bastante, de verdade. Você já viu? Já. Então, Eu acho que eu fiquei bem preso na parte dos estupros e daquela zona toda, então eu não consegui pensar em nada depois disso. Eu acho que não precisava daquilo tudo pra reflexão, sabe? Mas, sei lá, cara. Mas qual que é o poder central do Laranja Mecânica? É, na verdade, é uma coisa que parece muito com a nossa sociedade mesmo, sabe? É tipo, o cara, o Alexander lá, né? É isso? Meu Alex. Ele mata Alexander, a mulher, não é? É, ele... Dentre todos os crimes que ele cometeu durante a vida... Pra ser tão na testa da mulher lá... É, ele espanca sem teto, briga com as gangues, bate em todo mundo, rouba carro. É. Aí espanca e estupra a mulher, cantando Singing in the Rain, né, que é a cena clássica do filme. Singing in the Rain. Aí depois começa a ter uma rixa dentro da própria gangue, sabe? Aí ele... Porque... Começa a foder os próprios colegas dele lá, né? Uhum. Aí ele tenta fazer, tipo, um crime meio que sozinho. E a polícia pega ele. Aí ele é condenado. Aí ele é pego. E é pego por um experimento lá de. Como é que chama? Tipo. É tipo reabilitação. É um tipo de reabilitação. É. Aí eles começam a. E eles lavam o cérebro dele. Vamos falar um de cada vez, pera. Aí, tipo, começam a falar... Ele primeiro começa a usar remédio e tal, começa a ficar... Usar um tanto de droga. E... Começam a usar coisas que ele mesmo... Que ele gostava. Aí ele começou a usar música do Beethoven durante o tratamento. Ele começa a ficar enjoado com as próprias músicas e tal. E o tratamento dele, depois de um tempo, começa... Nossa, pera, embolei. Aí eles mostram algumas cenas de violência pra ele, pra ver como é que ele reagiria, porque se ele tivesse curado, ele ia parar de... Ele ia começar a sentir um nojo daquilo também, da mesma forma que ele começou a sentir nojo da música, eles começam a expor ele a isso várias vezes, junto com os remédios. Aí tem o clássico dos olhos deles presos, com aquelas pinças... Pinga parada no olho, né? É, pra ele realmente ter que assistir aquilo tudo. Depois de um tempo, isso começa realmente a machucar eles. Ele começa a ver que aquilo é ruim. Uma super exposição à base de remédio e, tipo, aquele mal-estar que ele sente, ele parece que ele associa com... Como é que fala? Tô perdido agora, cara. Ah, mas aí... Ô, Botas, tá aí, cara? Tô. Não, mas é só voltando, tipo, só fechando tudo. Aí, tipo, quando ele sai desse tratamento, começa a falar que ele é curado, usam ele como, tipo, é uma arma do governo, olha só, ele... A gente pode curar as pessoas, não sei o que lá. Só que aí depois ele começa a cantar Singing in the Rain de novo, quando tava tomando banho, sem querer. E... Aí ele começa a voltar tudo, ele começa a voltar as memórias de antes. E aí ele escuta uma música do Beethoven, que eu não lembro direito. Ele começa a sentir a dor que ele sentia por causa das drogas, sabe? Quando ele tava no experimento. Uhum. E depois disso, eu não lembro direito, mas acho que ele acorda já no hospital e ele tá curado. Curado, tipo, desse tratamento. Ele voltou ao normal dele. E começa... É. E começa a ficar loucão de novo. Faz as merdas. E volta a ser o Alex. Mas é isso, sabe? A ideia do controle e tal, do tratamento do hospício, assim, que... Aí que relaciona, sabe? A ideia da distopia com a realidade. Sempre tem uma relação, sabe? Nesse contexto tinha a questão dos manicômios e tal. E o filme relaciona bem com isso. Uhum. É, pra você voltar um pouquinho de cada um desses filmes aí, você consegue relacionar um pouco com o contexto dele. É. É, falando disso de contexto também. Não, pode falar. O Matrix, por exemplo, foi estourando a computação, né? É de 2000, filho? Matrix? É. Por aí. Eu jogo Matrix no Google. Matrix. Só que aí entra no primeiro link que tá salvo aqui, que é uma calculadora de matrizes que chama Matrix Call. Aí cai numa calculadora de matrizes. Mas eu só faço isso agora. Eu só faço coisas com matrizes na minha vida. Eu tô por aí também. Que eu vou usar matriz. Nessa ideia de. Não, pode falar. I see matriz. Everywhere. All the time. Fala aí, mano. Nessa ideia de relação, assim, do filme com contexto, tem aquele filme Eles Vivem, They Live. Que tem o. Que é. Acho que todo mundo conhece, pelo menos, uma cena do filme que aparece, tipo. Obey. Todo mundo já viu Obey em algum lugar e isso saiu desse filme, provavelmente, sabe? Que é a história do, tipo, do John Noffin, que seria, tipo, pra gente o Zé Ninguém, que ele trabalhava, um trabalho do braçal mesmo e tal. Aí, dentro de um edifício, ele encontra óculos jogados, ele coloca os óculos... E ele começa a ver, a enxergar a realidade, sabe? O que ele descobre, tipo, a ideologia por trás do que... de tudo aquilo que tá escrito no lugar. Aí ele olha pro outdoor, ele vê Obey. Aí ele olha pro dinheiro. Eu não lembro o que ele vê no dinheiro, mas, sabe? Cada lugar ele vê, tipo, uma palavra-chave que define aquilo. Ah, tá. E vê que já tá tendo uma dominação, né? Sim, aí a dominação é também desse governo, é do modelo capitalista, que nesse contexto tá expandindo. É muito louco, cara. Mas não tem aquele lance dos monstros? Não, aí a ideia de que já tem alienígenas vivendo entre nós e eles que são os grandes políticos, os grandes governantes, os donos das grandes empresas. Uma coisa meio reptiliana, né? É bem reptiliano mesmo. Mutante caminho curado. We will begin the second part of the module in 5, 4, 3, 2, 1. Robocop, eu não lembro agora o ano em teoria que eles passavam, mas é num futuro, é em Detroit, uma Detroit que curiosamente está parecida com a Detroit dos dias de hoje. Porque era uma Detroit destruída, tipo, dominada pelo crime, a paisagem urbana toda ferrada. E a polícia consegue desenvolver, tá com um projeto de criar um ciborgue, um soldado perfeito. Super soldado. Com o velho conceito de super soldado. Aí eles fazem isso com um policial que sofreu um acidente. Só que a distopia nesse caso é como a cidade foi totalmente dominada pelo crime. Assim, a polícia não tem respeito nenhum mais. Tanto, o segundo filme é muito pesado. O chefão do crime é um garoto de 9 anos. Ele atira em cabeça policial, assim. Era um filme. Funcionou? Pra mim o 2 é melhor que o 1. Nunca vi o 2. Eu vi um assim, mas eu vi tem muito tempo. Eu lembro dos gore, assim. Como é que é? Que cara sem cabeça, careca lá. Não, isso é quando o policial ele é todo metralhado. Isso é muito feio, né, velho? Puta que pariu. Isso dá... Não feio no sentido negativo, mas é... Sim, ele é muito pesado. Viu? Ah, pra caralho. É muito gore. Isso, esse futuro distópico, ele tá um pouco próximo, né, do que a gente tem. do crime num nível tão forte que, tipo... Vocês viram do Padilha? A instituição polícia praticamente tava deixando de existir antes do Robocop. Eu vi, e o que eu não gostei foi justamente isso. Foi um filme comum, um filme, sabe, de 12 anos que poderia passar na sessão da tarde. Eu não vi. Não é só que falta gore, sabe? É que falta... O enredo dele podia ser melhor. Não melhor, tipo, podia puxar um pouquinho mais os Robocops antigos, sabe? Ter mais falta coisa, sabe? Ter falta mais... Falta ação. Não, e é tudo muito raso, cara. Os personagens são rasos. É muito limpo. É tudo muito fácil. É muito limpo, isso. É muito clean. As paradas tinham que ser mais sujas. Hoje em dia não está faltando. Pé no chão mesmo, filho. Garotão da terra, assim, sabe? Não, velho, sério. Anime mesmo. Puta que pariu. É tudo que a parada brilhante que... Eu não consigo ver anime que sai hoje em dia, não. Puta merda. Os caras fazem um esforço pro negócio ficar mais, sei lá, realista ou qualquer coisa assim. Tipo, não vende mesmo, não precisa. É, falando de coisa que é limpinha demais, vamos falar de uns filmes mais recentes. Tem uma... Não, mas tipo, tem um preconceito gigante em cima, eu com... Não vou dizer que eu concordo com o preconceito, porque seria muito errado, mas Jogos Vorazes, por exemplo, tem um futuro distópico muito legal, assim. Se você parar pra analisar, a história é muito rica, tipo, a ideia é muito legal. Eu não vou discutir os detalhes técnicos do filme, porque não dá... É, ia ficar meio feio. Foi um... acho que existiam os distritos, né? É porque tipo, o filme já começa num ponto, aí é explicado que acontece uma coisa, então chega em outra coisa. É, aí parece que existiam os distritos, né? Os 12 ou 13 distritos, não sei. E eles eram liderados por um... pelo presidente lá, ou pelo líder, não sei. Só que teve uma revolta desses distritos contra o poder central. E só que essa revolta ela não funcionou. Eles não conseguiram, né, depor o poder central. E com punição e também para tentar reprimir, suprimir outras revoluções, o governo central criou os Jogos Vorazes. Todo aniversário da revolução, eles, cada distrito ia ser obrigado a mandar um homem e uma mulher pra uma batalha de sobrevivência em que só um ia sobreviver. Battle Royale, assim. É, e ia ser um reality show. O interessante disso é que a batalha ela era transmitida. Eles usavam isso não só pra reprimir a revolução, mas como entretenimento pras pessoas. No começo as pessoas gostavam do entretenimento das lutas e tal. Aí, por exemplo, com o tempo, quando isso foi ficando desgastado, eles tentaram coisas novas, tipo, forçar uma relação de amor entre dois participantes, para as pessoas ficarem assistindo. E o filme é pela perspectiva da Katniss, que é uma garota que acaba tendo que participar dos jogos. Só que aí no final, ela e o amigo dela são os últimos finalistas e pra... eles iam ter que se matar, um ia ter que matar o outro, ou, né, pra ganhar. Só que ela pega uma fruta venenosa e dá pro amigo dela, pega ela e fala, vamos comer e vamos morrer, tipo, vamos ser contra o sistema, não precisa ter um vencedor de Jogos Vorazes. Aí o líder lá acaba cancelando, tipo, fala, vocês dois são os vencedores, parabéns. Pra não deixar que... O quê? Pra não deixar que ficasse óbvio pras pessoas que aqueles dois iam se revoltar contra o sistema. Só que algumas pessoas acabaram entendendo o que ela queria fazer e virou um conceito de revolução. Só que é legal isso. Eles usavam a violência também como entretenimento pra manter as pessoas calmas. Elas ligavam a televisão, via as pessoas lutando e esqueciam das tretas. Tá aqui. Tem aí que tá, filho. Pode falar. Vocês já viram o proto Jogos Vorazes? Japonês e pé no chão pra caralho. O que é? Não é pé no chão, filho. É pé atolado na lama, de verdade. unha cascuda e o caramba. Então. É tipo, a história é mais ou menos a dos Jogos Vorazes. Esse filme é de, sei lá, 2000, alguma coisa assim. Que inspirou umas paradas pouco famosas, tipo Kill Bill, assim, essas coisas. Como é que é? Que filme, cara? Japonês, ele... Qual que é o filme? O filme chama Battle Royale. Ah, desculpa. Eu esqueci que eu não tinha falado. Assim, ele pega um grupo de alunos de uma turma do Japão lá, que, tipo, se não me engano, era uma turma encrenqueira, que dava trabalho, caramba. E um desses alunos, ele tinha... Não sei se tinha, ele dava uma facada no professor, ele fazia alguma coisa assim. Aí, esse professor, ele entra no projeto, ele comanda esse torneio que vai... Que um... É só pra um sair vivo. Aí as crianças vão pra uma ilha lá e tem que se matar. Todo mundo tenta. Não vai matar o outro lá e. A galerinha vai morrendo e vai. Peraí, aprendendo a. Nesse filme era. Nesse filme era transmitido? A batalha? Eu acho. Não. Tipo, acho que tem uns radares, assim, não sei se tinha câmera na ilha, assim, só que eu acho que quem via era só o pessoal ali do governo e tal. Ah, não tá, era uma coisa... Se fosse transmitido, Jogos Vorazes ia ser 100% plágio disso aí, né? Eu não tenho certeza se é transmitido, mas é bem um show, assim, mesmo. Eu acho que é mais um exemplo do que um show na história, assim. Só que o governo e tal, todo tá envolvido, não sei o quê... Aí, sei, filho. Só que o negócio é que não são pessoas de, sei lá, 20 anos, né? Nos Jogos Vorazes, uma coisa assim. É isso. Não, na verdade não tem limite de idade, não. Lá são uns moleques de 14, assim, tipo 13, 14, 15, sei lá. Isso que é doido, filho. E é sangue, Zang Zohan o tempo todo mesmo, na alta. Vejam. Distopia. Palmeira. Ah, Maris, você já viu Jogos Vorazes? Jogos Vorazes já. Todos? Dois. Ah, eu também vi os dois primeiros. O que você acha? Do conceito, não do filme em si. Daquele futuro. Conceito legal. É meio escroto obrigar as pessoas a participar, mas. E se não participar, morre. Você é um menininho bom, Camarista. Você tem um coração de ouro. Aquela... Não, é porque, tipo, é meio aleatório o negócio. Eles vão lá e sorteiam um e valeu. Aquele cara, ele foi tá praticamente fadado a morrer. E é pro entretenimento só do povo da capital também, porque a galera dos distritos acho que não gosta muito, não. O povo da capital não tem coração, não? É tipo isso? Mas é engraçado, o povo da capital veste um monte de roupa colorida e tal. E o pessoal dos turistas veste tudo preto e branco. Na capital é mó festa no negócio. Eu vi 5 minutos que o pessoal de peruca lá. Eu falei, ah, tem deve ser ruim. Mas ainda quero ver. Mesmo tendo te mandado spoilerzão na lata do primeiro filme. Ah, são quantos? 3? 4. É, 4? Ih! 4 e já acabou? Não sei se acabou os livros. Eu acho que acabou, velho. Acabou. É, outra série. Eu não sei quantos filmes são, na verdade. Tem aquela série Divergente Marcelo. Também, que vocês conhecem? Divergente? Nunca vi. Eu conheço o Hype, tá, mas... Só um adendo, antes de a gente falar do que é o conceito. Houve um grande flop em Divergente, que eles fizeram 2 filmes. Aí, quando eles iam fazer o terceiro, eles resolveram dividir em 2, igual fez com Jogos Vorazes e tal. Aí lançou o primeiro, só que foi, tipo, mal em bilheterias. Aí o quarto foi cancelado. Vai virar um telefilme com outros atores que não tem dinheiro pro cachê do elenco original. Mano, que loucura. É, não, mas então, pelo que eu lembro da ideia do filme, é que tem uma sociedadezinha onde as pessoas são, tipo, classificadas. É tipo uma sociedade dividida em alguns tipos de classes e, tipo, cada classe que você tá. Eu tô explicando bem, bem rasgado, assim, bem esquisito. Ah, tá, acho que eu já vi. Mas, então, em cada classezinha dessas, tem uma categoria e isso define o que você vai fazer na vida, sabe? E normalmente. Casta. É como se fosse uma casta. E. Só que isso tem a ver com. Normalmente, você segue a casta dos seus pais. Mas pode ser que alguma, tipo, entre aspas, mutação faça com que você mude de casta. Ou você tem. Você possa fazer um teste para verificar qual é a sua verdadeira casta. Aí a ideia é que uma menina lá. Ela, tipo, não concorda muito com a casta dos pais dela. E. Porque é uma casta meio ruinzinha, todo mundo veste de cinza. E meio que. Eu acho que você não pode. Tem que abrir mão de suas vontades pessoais e tal. E ela faz um teste pra tentar mudar de facção. E os resultados não dão certo. Aí ela descobre que é uma divergente. Aí isso quer dizer que ela tem aptidão para as três facções lá. É facção, esse é o nome do negócio. E. Aí ela, mesmo assim, ela tem que escolher uma, porque se descobrissem que ela é divergente, iam tentar matar ela. Porque é muito perigoso. Divergente. Muito top. Aí. Ela meio. Acho que ela entra por uma facção, acho que é Audácia. É um negócio assim. Os nomes são bem tosquinhos mesmo, assim. Mas. Aí ela começa a aprender a lutar, mexer com os faquinhos, uns negócios muito loucos. Aqui tem que ter ação, né? Tem que ter ação. É, então. E pelo que eu lembro, no meio disso, ela começa a misturar um pouquinho com. Tipo assim, ela começa a sentir mais o negócio de outra casta. E aí entra o conflito. Eu não sei, não lembro como é que era o plot da história, não, mas é meio. Que é isso aí. O problema é que esses filmes que é pegam conceitos legais e. Sabe, fazer uma série de blockbusters aí. E o que é um insurgente e um convergente na história? Não, é o divergente. Divergente é a menina. O resto eu não lembro de conceito, não, cara. Realmente não sei. Eu só lembro do primeiro, eu lembro do divergente. Já os outros, esses nomes aí que eu falei já são no filme? Não sei se saiu do meu cabelo. Já deve ter saído como já filme. Tem, mas eu não vi, não. Eu só vi o Divergente. É, são livros. É igual Jogos Vorazes. Não, são, acho que são três não, livros. Tem os livros. Tipo Jogos Vorazes mesmo. É só o último que divide em dois, tipo Harry Potter e qualquer outra coisa. Hollywood Lifestyle. É. Estica aí que vende. Acho que tem um futuro distópico, só que é um futuro distópico de um universo ficcional que é daquele jogo da DC, Injustice. que é a distopia. E se o Superman jogasse tudo pra fora e falasse, cansei, vou mandar bater na Terra. Isso. Vou governar a Terra agora e todo mundo seja ele. Tem os quadrinhos, né? É tipo um prequel pro jogo. Ah, mas acho que depois vira. Não. Tá sendo prequel até agora. Porque o jogo ele termina a história. O jogo termina a história. É verdade, né? Aí aparece tipo um Scorpion do nada e dá um fim pra isso. Tem um Scorpion no jogo. Ah, não, mas o Scorpion é. Então, mas qual dos heróis que é o fim de verdade? Quê? É o canônico. Com qual herói que história deveria realmente acabar? O Superman. O Superman da nossa Terra vai lá ajudar a Terra que deu errado, entendeu? E derrota o Superman. Eu acho que eu nunca terei com o Superman, né? Então por isso não sei. um Scorpion aparece, tipo, qual é o sentido disso? É assim, ele tá lutando lá e do nada ele brota aqui. Então tá. Dá pra ser, tipo, tá. É legal. Uhum. É Netherworld, né? Como é que chama? Sei lá. Tô falando. A gente tá dando uns pauzão muito louco, né? Tipo, pausonas. Não, não tem jeito de falar isso. É. Pausas. Agora que eu entendi. Não, mas isso é normal, sempre tem. A gente nem tinha pensado nisso, sério mesmo. Mas o. Sei lá. Porque os outros episódios tá com mais sequências. Negócio não, parece esse que tá... a gente tá repassando o que falar. Não tá não, cara, relaxa. É que esse teve falta. É. Eu falei muito mal. Droga. Good news, user. It appears you are perceiving right ear auditory signals. This means that your auditory core in your e-brain is fully functional and has maintained no damage in shipping and transport. Ó, a gente falou de filme já, de livro, vamos falar de anime. Ó, vocês tinham citado anime antes. Quando eu falo de distopia, eu penso em distopia, eu já lembro de Akira, cara. Akira pra mim é tipo... Eu tenho que ver anime, é o filme de anime, é o maravilha. Eu tenho que ver muito esse filme. Eu também ainda não vi Akira. Eu já tentei ver umas vezes, mas eu não achei. Eu tipo, comi, dormi, alguma coisa assim, cara. Cara, é impossível dormir. É sério. É das motoquinhas lá e pá, o caramba, né? É, aí tem um menino lá com o braço. Contextualiza aí Akira pros nossos ouvintes. É, mas conta pra nós, irmão. É, meio que uma Tóquio reconstruída depois de uma terceira guerra mundial, assim. Aí tem essas gangues de motoqueiro lá, e dentro dessas gangues tem o Kaneda. Eu não lembro o nome de tudo, então não vou falar isso direito, não. Não vou falar nome, não. Mas... mas aí, tipo, em um acidente dessas gangues, um desses caras colide com uma criança misteriosa, assim. Aí, meio que tem um acidente, a criança não machuca, não sabe o que acontece, mas o cara machuca um pouquinho. E essa criança tinha escapado, tipo, de um programa... do governo de investigação muito louco, que ninguém entende muito bem. E só que esse motoqueiro é levado junto para ser investigado e tal. Ele acha que está sendo levado para ambulância, mas ele começa a ser investigado pelo governo, porque ele teve contato com um cara. E essa criança era nada mais nada menos que Albert Einstein. Não, mas... Continue. A ideia do filme é que dentro da sociedade tem algumas pessoas que têm alguns poderes, assim, que são... É mais... Não sei, de controlar as coisas, umas coisas... São poderes mais simples, assim. Eu ainda não vi aquilo, mas o que eu acho mais interessante é o visual, cara. Sim. Meu, o visual é maravilhoso. Neo Tóquio, é sensacional. Mas aí... Não tá muito longe não, hein? É. Não tá. Realmente não tá. Principalmente em Tóquio. Mas... Aí... Jogou 5D. Entendi qual era das motos, velho. Aqui, sério mesmo, eu não tô zoando, mas, tipo, como é que fala? O anime, a primeira temporada, eu vi só a primeira. É divertido, velho, realmente. Se você ignorar quão idiota é o negócio da moto, é legal. Pô, mas voltando rapidinho no Akira, aí... Foi mal pela porta. Dentre essas pessoas que têm essas habilidades e tal, tem um que era o Akira... mesmo. E ele é tipo Era uma criança também, que era tipo a criança que chegou a atingir o estado máximo de poderes. E aí a história meio que volta, e esse rapaz que tinha trombado no garoto lá começa a descobrir que ele também tinha poderes. E esses poderes dele começam a evoluir, e o governo começa a manter ele preso para tentar controlar isso. Só que ele começa a descontrolar e começa a tentar libertar o Akira de novo. Ele tenta achar quem é o Akira. Só que esse Akira, ele já tinha sido morto, todo dissecado e tal, pelo governo, um tempo atrás. E quando ele descobre isso, ele fica muito louco e começa a descontrolar ainda mais, começa a meio que destruir a cidade. E pra controlar... Só que ele começa... O poder dele começa a ser tão grande que ele, não... ele para de controlar, sabe? É grande demais pra ele mesmo. Aí ele começa... É meio nojento essa parte. Ele começa meio que explodir. E eles... braço. É, explodir tudo. E eles têm que usar a energia do sol pra tentar acabar com ele, porque ele podia destruir tudo. É muito louco, assim. Mas aí no final... Não, pera, rapidinho. Não é spoiler, não. Não, aí... Não, eu vou falar um negócio que é totalmente desnecessário, que não é nem spoiler. Aí no final, meio que o Kaneda lá, que era o líder da gangue, ele... meio que declara a cidade de um império independente, assim, e começa a comandar a cidade, e todo mundo vira motoqueiro loucão. Aí sim. No final. Viva a anarquia, né? É tipo isso. O Motos. O Astro Boy pode ser considerado um futuro distópico? Uhum. É mais uma ficção científica. É um futuro paia mesmo. É um futuro paia. Eu gostava bastante de Astro Boy, velho. Mas eu realmente não lembro. Mas eu assistia muito aquilo. É, na verdade... É, e ele é tão carismático, Pinóquio, né, cara? É Pinóquio japonês. É tipo um Mickey, né? Não, é porque é um cara que constrói um robô que ele tava sozinho, então... Nossa, isso ficou estranho. Eu falei um Mickey, mas... Não, tá estranho, né, não, mas... O Astro Boy, ele era muito... bacana. O filme é horrível. O filme americano. Não assisti. Filme do Astro Boy? Eu assisti. Não, não é live action, não. É animação. Só que é uma animação americana. Tem um estilo meio aqui. Animação 3D. Eu robô? Sei lá. Eu robô não. Como é que chama? Robôs. É, isso mesmo. Que tem o robô é um futuro distópico, né? Não, é um futuro utópico. Porque tipo, deu certo. Menos pro Will Smith. O Astro Boy, por pouco ele não virou um clássico, né? Sei lá. No Japão é, né? Passava onde isso, cara? Na Globo? Na Globo mesmo? Uhum. Mas o que a gente viu já era um bem... Já era o... Sei lá. Acho que era o anime remasterizado. Porque é antigo pra caramba, né? O primeiro anime, né? Acho que foi. Quer dizer, o mais popular, talvez, sei lá. Não, tá falando que foi lançado em 2003? Ou foi o mangá? Não, mas tem um antigo, tem um antigo. Ah, tá certo, isso mesmo. Só que é um futuro bem normalzinho. Assim. Osamu Tetsuo. É isso? Foi o primeiro. Ah, Hugo, foi o primeiro anime distribuído pra outros países. Ah, então é isso. É, faz sentido. Ô, fi, tipo a nossa turma da Mônica. Maurício, top. Você viu que tem um turma da Mônica jovem com Astro Boy, né? É um crossover. Isso na cadeira do dentista. Parece que o Maurício de Souza conhece o criador do Astro Boy e fez uns... Como chama? Crossover. Crossover, é. Top 10 anime crossovers. É. A gente podia fazer um top 10 anime crossovers qualquer hora, qualquer coisa assim, né? No Pode Pizza? Pode Pizza Anime. Não pode, ser pra... pode ser só próxima pauta. Se a gente receber um e-mail pedindo pra ter Pode Pizza de anime, vai ter. Qual será o nome do perfil? Qual será o nome do fake, né? É. Ó, se for Magali Tóxica, eu já vou tirar, velho. Magali Tóxica. Esse é a Mônica Saudável. A Mônica Saudável. E ninguém vai desconfiar de nada. Mônica Top. Mônica Ataca. Mas aí só pode participar os otaku, né? Mota e Ataca. Hugo. Como é que é o feminino de otaku que... Eles inventaram a época. Otome? Ah, é. Mônica, Otome, 1, 2, 3. Otomônica. Otomônica. Você já viu o Twitter Neymar? Vocês conhecem o Twitter do Neymar, né? Aqueles twitters clássicos. Claro. Tipo, Deus é top e tal. Você conhece? Tem o Neymar Otaku. Puta que pariu, cara. Indo pra Anime Friends. Hoje tem. Tá chegando com os mangá, rapaziada. Nossa. We will ask you to reboot your e-brain by closing your eyes and focusing on the sound of the upcoming signal. In 5, 4, 3, 2, 1. Bebop também é distopia, né? É uma distopia muito louca. Eu acho que é. Morar numa Marte podre daquela não ia ser bom, né? Cara, é um futuro, tipo, a Terra meio que já era, começou a ser atingida por meteoro e tal. Aí a tecnologia... Os portais, aí o cara morreu. É, todo mundo começa a migrar para outros planetas, vindo meio que em colônia. Só que... Não tem governo central e não é também meio que Star Trek, assim, que é meio que... Não sei o que Star Trek é, sabe? É meio esquisito. Ninguém sabe o que governa Star Trek. Mas, tipo... Todo mundo começa... Tipo, a criminalidade aumenta pra caramba no estilo Robocop e a polícia do sistema solar, assim, não consegue mais controlar isso. E meio que a gente volta pro passado e começa a ter caçadores de recompensas. Aí tem programinhas no equivalente à televisão, que são só de caçadores de recompensas, fica passando a recompensa de todo mundo. E nesse meio conta a história dos personagens principais lá, que viajam na nave lá, que chama Bebop. E... Vou dar spoiler, não, porque é bom demais, porque se eu der spoiler vai estragar. Vocês precisam realmente ver. Mas, isso tipo, só me faz pensar que animes, cara, do que era antes e o que tá hoje, é assustador. E se, né? Não, e se você não gostar de anime, tem uma trilha sonora maravilhosa, sabe? Cowboy Bebop é anime pra quem não gosta de anime. É, tipo isso. Você não precisa gostar de anime pra ver, sabe? Cara, você quer personagem denso, assiste Cowboy Bebop. Você quer, sei lá, sentir tristeza e pensar na sua própria solidão, assiste Cowboy Bebop. Você quer ver uma coisa parecida com cowboys... Assiste Cowboy Bebop, vai ter cowboy, só que do espaço. Se você não tiver com saco ou sem tempo, assim, pra ver um anime, um anime inteiro, você pode ver Cowboys e Aliens, né? Aquele filmaço. Não, não faz. Não faz isso. Não faz isso. Harrison Ford e Daniel Craig. Não me lembra dessa coisa, não, cara. Você quer ver sequência de ação bem planejada? Recalibration complete. Your e-brain is ready for use. If you ever need to recalibrate your e-brain again, open this module and select recalibrate. Thank you, user. Vocês acham que o nosso presente é um futuro distópico de alguma sociedade? Foi, né? Não, é ou vai ser ou está sendo ou foi. Não, não sei. Ou pode ser qualquer coisa. Não, vai dar merda, vai dar merda. O nosso presente não. Vai ser um futuro, fica meio difícil. Não, não, peraí. O nosso presente... Será que o nosso presente já foi um futuro distópico de uma sociedade passada? Eu acho que não dá pra ser inteiro, sabe? Mas se você para pra olhar... Tem aquelas análises, tipo, como é que você acha que vai ser o ano 2000 e tinha carros voadores e não sei o que lá, mas tinha coisa que, tipo, você vê que é o celular, você vê coisa que é esse óculos VR. Tem muita coisa que parece muito e tem muita coisa que é muito igual. Mas eu acho que não distópico, sabe? Mas então, mais utópico. Utópico, mas será que alguém imaginava que o que a gente vive hoje seria o errado? Seria o que vai dar errado? Marx. Os hippies. Marx. Marx. Ah, mas é... Só, tipo... Tá, fala rapidaço, assim, de... Se for pensar assim... Se a gente for evoluir pro extremo do capitalismo, a gente chega em Admirável Mundo Novo, e se avançar pro extremo do socialismo, chega em 1984, sabe? Aí, mas é isso, sabe? A gente tem que manter ali no meio, né? É, ou só não. Que... É, ou não. Gosta. Aí a terceira via da Marina, né? Terceira via meio esquisita, né, mano? Indefinido. É muito louco é isso, cara. Aí, né, meu... Ah, mas então por hoje nosso programa fica por aqui ou não? Não, a última ideia do Hugo de teorias pro futuro. Ah, sim. Tá, então como, já que a gente você... A gente tava falando... Não. Então, já que a gente tava falando que o nosso presente pode estar... Pode ser a ideia do que seria o futuro distópico pra alguém. O que vocês acham que vai ser o futuro? Mande um e-mail pra cá também, você ouvinte que tem sua opinião. É, você ouvinte, eu mesmo, né, porque mais ninguém escuta você esse programa. Que vai estar ouvindo esse programa. Ah, cara, não sei, muito... Mônica. Porque depois da decepção que a gente teve com De Volta pro Futuro, tipo assim, não tem carro voador, não tem nada, eu não consigo pensar em nada minimamente legal, sabe? Eu consigo pensar no que a gente tá hoje, só que com umas coisinhas a mais. Eu acho que a gente já tá chegando no... Sabe aquele vídeo que chama Man? Que tem o carinha andando assim, aí vai evoluindo, vai criando um monte de paradas, e vai matando os bichos e tal. Clássico desse vídeo. Clássico do... É, acho que não dá pra ser muito diferente daquilo, não. Sei lá. Mas você acha que vai terminar com o cara sozinho? É, com ET matando todo mundo. Oh, esse é uma não, boa. Mentira. Eu acho que vai terminar numa tempestade de bagunça e muitos prédios. E... Sei tipo, lá, cara. Tipo a Kira? É, vai ser muito feio. Mas, e... Ou não, né? Ou então aparece uma doença aí que a gente não vai conseguir controlar e vai todo mundo pro saco. Não vai demorar tanto, talvez não dá nem tempo de chegar no futuro distópico. É uma péssima notícia. Guilherme saiu. Pior que eu acho que eu vou ter que ir, velho. É 10:30 o ônibus. Se acha. Então, tchauzinho, amiguinho. Obrigado pela participação. Volte sempre. Não faz isso ainda. Tava tão massa, filho. Vamos continuar isso depois, pô. Na moral. Não, não é esse episódio não, mas toda semana isso. Vão ter. Pensa na próxima pauta, hein? Depois a gente faz um parte 2 desse tema. A gente faz um parte 3, então, Gui. É quando eu saio de um negócio desse. Hoje a gente faz um one shot de episódios só perdendo conversando. Muita ou quando eu durmo em rock ou quando eu saio disso antes da hora, eu me sinto perdendo muita coisa, é terrível. Ô, Guilherme, mas pensa quando pro lado bom. Na hora que você vai poder ouvir o episódio sem tomar spoiler. Ele vai ficar só discordando na casa dele hoje. Aí o que você discordar, você manda e-mail que a gente lê no outro episódio. É sério, manda e-mail, por favor. É, qual vai ser o nome dele? Gabriel, porque eu chamei ele de Gabriel. Vocês estão ouvindo, né, crianças? Mandem e-mails e se recebermos e-mails, juro que não vai ser fake, hein? Não é fake do Gui. Vamos lá. Vai embora, filho. Ih, vai embora. Você ouviu? Pode pizza. A gente podia fazer um top 10 anime crossovers qualquer hora, qualquer coisa assim, né? Não pode pizza? Pode pizza anime. Não pode ser. Pode ser próxima pauta. Se a gente receber um e-mail pedindo pra ter pode pizza de anime, vai ter. Qual será o nome do perfil? Qual será o nome do fake, né? É. Ó, se for uma Magali tóxica, eu já vou tirar, velho. Essa é a Mônica saudável. A Mônica saudável. E ninguém vai desconfiar de nada. Mônica top. Mônica ataca. Mas aí só pode participar os otaku, né? Mota e ataca. Hugo. Como é que é o feminino de otaku que eles inventaram na época? Otome? Ah, é. Mônica Otome 1, 2, 3. Otá Mônica. Otá Mônica. Você já viu o Twitter Neymar? Vocês conhecem o Twitter do Neymar, né? Aqueles Twitters clássicos. Claro. Tipo, Deus é top e tal. Vocês conhecem? Tem o Neymar Otaku. Puta que pariu, cara. Indo pra Anime Friends. Hoje tem. É. Tô chegando com os mangá, rapaziada. Nossa, cara.